felicidade chegou, nem sequer se apresentou. Às vezes, no buliço do mundo e no vai-vem do cotidiano, é preciso tomar tempo, parar um pouco e deixar que fale o coração. Alguns falam por carta, outros em diários, outros ainda em livros e revistas. E dou graças a Deus porque existe gente que não guarda para si apenas a riqueza de sentimentos que o mundo foi trazendo até eles. Eu nunca sonhei ser cantor, nem poeta, nem compositor. Quis e tão somente quero ser gente. Mas foram os jovens que me disseram que o importante não era um Padre Zezinho músico, cantor ou artista, e sim um Padre Zezinho que lhes falasse do jeito que eles entendem. E aqui vou eu mais uma vez. E este é o meu sermão de Natal e de Ano Novo. São as histórias que eu conto e canto. Felicidade chegou, nem sequer se apresentou. Foi entrando de mansinho pela fresta que eu deixei. Quando a porta eu fechei e jurei não mais amar. Esperança chegou, nem sequer se apresentou. Foi entrando de mansinho pela fresta que eu deixei no sermão que eu escutei. Lutei pra não chorar. Jesus Cristo chegou, nem sequer se apresentou. Foi entrando de mansinho pela festa que eu deixei no irmão que eu ajudei. Sem querer devolução. Minha vida paz eu encontrei, e ela veio de mansinho pelas frestas que eu deixei. E por que me deixei? Deus entrou com seu amor.